In the Evenings de Lour, a abrir a sessão de hoje. Bem-vindos novamente, eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Entram no alinhamento Soul Woon com o tema Naima Blue, depois Lour novamente e a música Keep It Real e por fim Ode to Love de Tour Malbork. Thank you. We'll be right back. Lour, que marcaram presença nesta primeira parte da playlist de hoje. Vêm eles uma vez mais com a música Smooth Talk. Daqui a pouco, Crispy Harper e DJ Houseplants também estarão aqui na Voz da Terceira. Playlist com Miguel Tencourt.

Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora de playlist de hoje, ficamos com Shaolin Cowboy, traz-nos Catchfields Get High. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Hidden Spheres, Hurt Boys e Jesse Futterman. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Thank you. Bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a segunda hora com Paloma Daumb e a música Risk. Entrou no alinhamento novamente pela segunda vez esta noite DJ Houseplant, desta feita com a participação de Jacobo na música Tryna Hold On. Depois Be a Man de Hayden Spheres. Thank you. Playlists com Miguel Bittencourt. Hidden Spheres, que passam a palavra a Hurt Boys e o tema Los Angeles. Daqui a pouco, Chaos in CBD estarão também aqui no Rádio Clube de Angra.

Ouvimos o tema Water Zone de Jesse Futterman, que passa a palavra a Chaos in the CDB, que nos traz a música Significant Others. Depois Canal Saint Blues de Hurt Boys, pela segunda vez no alinhamento de hoje, e por fim Sexy Tripping, um tema de Philip Gordon com a participação de Toro Morato e Bob the Egoist.